aguarda agora. No riacho além de Tordesilhas, Fernão se apaixonou como um selvagem pela sereia do sertão. No mel das abelhas e nos frutos, o gosto dela, a febre da paixão. Fernão se esmerava na conquista de Esmeralda, inferno de Fernão. E um dia, no fusca, duas portas, dois amantes, Fernão louco, Esmeralda desvaneceu.